Transamérica, Transamérica. Transamérica, Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está. Programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Se você quer que digam algo, peça a um homem. Se você quer que façam algo, peça a uma mulher. Margaret Thatcher. Bom dia, Tríplice Fronteira está no ar, mais um Mulheres Transamérica, o espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Temos uma equipe de especialistas à sua disposição. Use e abuse do conhecimento delas. Tem alguma pergunta na área de psicologia, paisagismo, fisioterapia, nutrição, moda? Então entre em contato com a gente que fazemos acontecer, ok? Então, o WhatsApp, vou passando para você, já vai anotando aí, hein, gente? Não perca essa oportunidade, porque hoje nós estamos com mais novidades para vocês e mais uma especialista que estará à sua disposição. Já já você vai saber em qual área, ok? Então, WhatsApp 88282828, fanpage Transamérica Foz. Eu não estou dando tempo para respirar, né, Marcinha? A Marcinha Maromba fica bem louca comigo aqui. E o telefone fixo 3025-2828. Ligue para a gente, faça a tua pergunta. As especialistas estão à sua disposição. Aonde mais você encontra algo assim? Uma especialista à minha disposição? Então use e abuse. Estamos aqui. Transamérica. Ok. Marcinha Maromba, eu pensei que você estava tocando um bichinho aí, era, você estava fazendo sinal para mim, né? Aquele tapinha, aquele ventinho, eu não sabia se era uma mosca, mas é... Ah, tá, então ok. Nos fazendo companhia e abrilhantando o programa de hoje, uma especialista na língua inglesa. Era só o que nos faltava, entenderam, né? A nossa querida e amiga Simone Cury. Obrigada, Simone, pela tua presença. Um bom dia. Dá um bom dia para a gente, Simone, que depois nós vamos conversar mais a respeito dessa tua arte, que eu acho, né? Falar o inglês. The book is on the table. Isso aí. O que nós sabemos falar? The book is on the table. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Que bom, Simone. Então, a gente já já volta a conversar com a Simone, que vai estar aqui durante o programa, nos fazendo companhia. E ela é a nova especialista aqui do Mulheres, hein, gente? Então, eu sei que você, The book is on the table, vai ter muitas perguntas, né? Eu também tenho. Então, vamos lá. E com a gente aqui hoje, vamos agora conversar com ela também. A vida da mulher empresária é extremamente corrida. Por isso, sem perder tempo, começaremos agora o nosso programa explorando a experiência da mais do que experiente, né? Val Baranowski, a mulher empresária responsável por negócios na área de funerárias, floricultura, casa e decoração e plano de assistência funeral, mas ela também presidiu o Conselho da Mulher Empresária Executiva junto à ACIF, que é a Associação Comercial de Foz do Iguaçu. Então, gente, vamos lá, peraí que a Maromba fez um sinal, vamos aguardar, Val. Mulheres Transamérica. Mulher Entrevista. Eu sou aqui igual um... Né? Que é aquele, um trenzão, velho, né? Mas tinha que soltar a vinheta, né? Senão eu vou apanhar ainda aqui. É só ficar um sábado sem trabalhar que fica se achando, né? Vem aqui e quer fazer tudo num dia só. Vamos conversar com a Val Baranowski. Bom dia, Val, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui novamente. Nós que agradecemos, né, Val, que tá, a gente sempre tirando a Val do trabalho. Isso aí eu tô falando, é literalmente, a gente... cata a Val, porque ela está trabalhando, mesmo no sábado, no domingo, que ela vem aqui prestigiar os programas da Transamérica, a Val está trabalhando, então ela dá uma brecha para a gente, né, Val? É isso aí. Obrigada, Val. Nada. Então, Val, eu tenho uma perguntinha para você. Do teu interesse e a vocação pelo comércio se vem desde jovem? Ah, sim, eu já nasci no meio empresarial, né? Uhum. Meu pai sempre teve comércio, então eu, desde que nasci, eu já estava ligada, sempre, e me apaixonei por isso, né? Uhum. Então, acho que está no sangue mesmo esse meio, né, de empresarial. Ai, que bacana, muito bacana. Val, comenta pra gente um pouquinho, né, do papel da mulher na CIF e no comércio de Foz do Iguaçu. Bom, hoje as mulheres, elas estão ocupando um espaço maior, né? E eu acredito que a maioria das empresas de pequeno porte, e por que não dizer umas empresas maiores, estão na mão das mulheres, né? Uhum. O fato do Conselho da Mulher Empresária da CIF, de eu pertencer a esse conselho, tem me ajudado muito. Uhum. E acredito que a maioria das mulheres que estão lá, a gente está aprendendo uma com as outras. Certo. O nosso encontro é quinzenal e a gente tem trocado experiências, a gente tem aprendido, nós temos tido cursos, formação para nós, para os nossos funcionários. Então, assim, as mulheres que estão participando do conselho, elas só têm a ganhar, porque a gente não paga nada para estar lá. Certo. Né? Uhum. É uma oportunidade que a gente tem para estar aprendendo, divulgando os nossos negócios, né? Uhum. Porque, além da gente tá lá, como eu já falei, aprendendo, tendo cursos, viajando, a gente tem feito missões técnicas, né? E, então, tudo isso... Soma, né? Só tem a somar mesmo, né? Que bacana, é muito bacana a mulher, né, Simone? É muito bacana a mulher estar envolvida, porque, como diz o ditado, a mulher pensa com o coração, né? Ah, então, sim. Então o trabalho fica bacana, sim. Né? Ela não é só a razão, né? Ela toma uma atitude, mas ela toma uma atitude pelo coração. Graças a Deus. E a mulher, ela é mais minuciosa, mais detalhista. Isso. Então, ela percebe as coisas de uma maneira diferente. Tem uma visão diferente. Verdade. De um homem, né? Verdade. Não desmerecendo eles. Lógico, lógico. Mas a mulher, ela é mais dedicada. Realmente, o que ela se propõe a fazer, dá certo. Dá certo, né? É verdade. E, Val, conta pra gente, eu e a Simone aqui estamos curiosos. E a Marcinha Maromba também, né? Porque ela vai aprendendo, assim, vai aprendendo, ver se faz um pouquinho mais de academia, né? Para as coisinhas se ajeitarem aí. Bom, eu brinco com a Marcinha, tá incrível aqui. Val, como é conciliar família e a expansão nos negócios? Realmente não é fácil. A gente tem que... rebolar. É um jogo de cintura bonito, né? Rebolar. Mas o fato de eu ser viúva e eu não ter um marido, que eu tenha que dar atenção para ele, porque o marido precisa de atenção. Sim. Então, assim, eu tenho mais tempo para me dedicar ao trabalho, à minha família, ao meu neto. Agora mesmo, quando eu sair daqui, eu vou pegar ele para ficar comigo, né? Que gracinha, tá vendo? Então, eu vejo essa avó coruja, leva pro colégio, vai buscar. Também, né? É. Então, assim, e ele também, se eu tiver que ficar trabalhando, ele fica na boa lá, né? No meio dos funcionários, sem problema. Já vem mais alguém que vai estar pro comércio ali, né? Porque de pequenininho já tá junto? Pois é. Mais um. Então, espero que sim. Então, isso. Eu tenho essa... Né? Essa, que nem eu digo, essa vantagem de não ter um marido para eu dar atenção. Mas, então, assim, eu me dedico muito mais à empresa, aos negócios, em função disso. Mas não é fácil. Mas a família toda trabalha contigo, né, Val? Seus filhos? Meus três filhos, eles trabalham comigo, cada um cuida de um negócio. Então, a gente consegue, né... amenizar bacana. O meu lado, né? Mas eu tô assim, como eu sou muito inquieta, eu tenho que supervisionar tudo, de mim isso, né? Então eu tô sempre envolvida, ou num lugar, ou no outro, ou tenho um problema com funcionário, ou qualquer, né, situação. Então a gente acaba sempre que eu tenho que me envolver e correr para tentar ajudar e amenizar os problemas. Bacana. E, além, e aí, fora tudo isso aí, ainda participa, é uma das secretárias da, da Associação Santa Rita de Cássia, né, da, da Matriz São João Batista, entre outras associações. É, né? Eu participo do Rotary também, já fui presidente do clube. Uhum. É, como você falou, fui presidente do Conselho da Mulher. E continuo me dedicando, fiz parte do último conselho do, da CIF, né? Uhum. Eu também fazia parte lá, então toda segunda-feira tinha reunião na CIF, participando. Uhum. Então, assim, eu acho que é também assim, esse meu lado meio inquieto, né? Que, uhum, que eu consigo arrumar tempo para tudo, procuro... E você não esquece do lado espiritual, que eu volto, né? Sim. Que é muito importante, né, Simone, para segurar as pontas, né? É, é, eu acho que esse é o meu, assim, o que me pega mais, é esse, uhum, o lado espiritual é que me, me sustenta. Verdade. E que me dá esse, essa força. Você também que foi presidente da, da, da Associação Santa Rita, né, Val? Sim, no me, fui presidente também, no mesmo período em que eu era presidente do... da CIF, do Conselho, também, uhum, presidiu a Associação de Caridade Santa Rita de Cássia. Jesus, hein? Eu, é, eu acho, não, que é tudo fácil. Dorme pendurada ali, com o olhão aberto, né? Nossa Senhora. Bom, então, a gente já pode até pedir um conselho para esta mulher, né? Porque ela realmente, essa trabalha, essa daí eu vejo. Não é o que me conta, é o que eu vejo. Então, um conselho, Val, para a mulher que quer empreender e que muitas vezes ela se sente desmotivada. Olha, o que eu vejo por mim, eu acho que não pode desistir, né? Uhum. No primeiro problema ou na primeira dificuldade, desistir. Eu acho que a pessoa tem que persistir, correr atrás, uhum, buscar conhecimento, né? Uhum. Como eu falei, participando lá do nosso conselho da mulher empresária, uhum, a pessoa ela vai trocar experiência com as outras... e com as outras empresárias. Então, tudo isso vai mostrando caminhos, né? Uhum. Mas tem a, o SEBRAE aí, que incentiva muito. Então, assim, primeiro você tem que buscar conhecimento. Certo. É isso que eu acho que é o mais, né? E se dedicar. E, uhum, porque, assim, também não é do dia para a noite que você vai fazer a tua empresa bombar, o teu negócio, uhum, né, coisa. A gente tem que ter o tempo, tem que esperar, mas não desistir. Uhum. E eu acho que o principal mesmo é, uhum, a persistência e não desistir. Uhum. Não desistir. É isso aí. E Val, por exemplo, hoje, a pessoa para montar um negócio, você falou em SEBRAE, né? Esse é o que mexe com microempresa, porque a pessoa não tem muita grana. Eu quero montar um negócio meu, né? As franquias estão um absurdo. Eu não tenho muito conhecimento em franquia, porque nunca me interessei, uh-huh, né? Então, o que, assim, que você acha? Tipo assim, eu abrir, que não vá para a franquia, que monte o seu próprio... Eu acho assim, que a pessoa assim, eu quero abrir um negócio, procura, uhum, primeiro conhecer o mercado. Certo. E essas informações a gente tem até lá na própria CIF, a pessoa, uhum, pode procurar informação, procurar um escritório de contabilidade, que eles também têm uma visão do que está acontecendo, o que está precisando. Uhum. E o próprio SEBRAE. A pessoa, uhum, vai, busca essas informações e eles têm o maior prazer em te orientar, fazer pesquisa de mercado. Uhum. Então, assim, não dá para fazer nada na louca. Eu penso em fazer isso, certo, e vai lá e faz. Uhum. Não pode fazer isso. A pessoa tem que conhecer, uhum, conhecer o que ela quer fazer, certo, procurar informação e, principalmente... ver se o local que você quer colocar o teu negócio é ali que vai dar certo. Ah, entendeu? Ela acho que pesquisa, né? Tem de mercado ser, na redondeza. Sim, tem de manhã, que ser de tarde. Como você vai comprar uma casa, né? Exatamente. Tem que passar de manhã, de tarde, à noite para ver. Isso mesmo. A vizinhança. Então, é assim, o meu conselho é que a pessoa procure o máximo de informações, e nós temos informações, assim, em vários locais, uh-huh, que as pessoas têm muito prazer em estar orientando, informando. E eu acredito que também dentro do teu conselho venha que é bacana trabalhar em família, né, Val? Ah, com certeza. Eu acho que a maioria, né, das empresas hoje são familiares. Que a gente vê dando certo, né? É a família, né? Família, só que a família tem o lado assim, você tem que delegar poderes para cada um e cobrar, né? Porque, porque é mãe, ou porque não sei o quê, Não pode ter corpo mole. Na minha funciona assim. Uhum. Né? Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu salário. Uhum. E é assim que a gente faz. Toda semana a gente se reúne para conversar, para resolver problemas, né? Ver o que temos que fazer, o que não. Uhum. Então, assim, mesmo que a gente acaba brigando, mas... Né? É uma briga construtiva. Exatamente. Mas é a forma que eu encontrei para a gente poder... para as coisas andar e funcionar. Para ninguém ficar se fogando porque a mãe ou porque meu irmão, ou sei o quê. Cada um tem a sua responsabilidade. Bacana. Então, olha, tomamos um tempão da Val. Val, antes de você dar o tchauzinho aqui para você, que eu já sei que já estão te chamando, fala o nome das suas empresas aqui para a gente, né? Se você puder deixar o nome delas com o endereço, eu agradeceria. Bom, tudo começou com a funerária Nossa Senhora do Rocio, que tá no, ela começou com a minha sogra há quase 50 anos. Uhum, que você perdeu, né? Foi exatamente. Aliás, foi a primeira funerária em Foz do Iguaçu. Foi minha sogra que fundou, que era Nossa Senhora Aparecida. E aí passou para o meu marido. Como ele faleceu, a gente acabou que teve que assumir isso também. Uhum. E em função da funerária, a gente criou a Floricultura 24 Horas, que era até para atender a funerária. Uhum. Aí ela cresceu e hoje, graças a Deus, ela é super conhecida. Durante todo... acho que há 11 anos atrás, a gente sentiu a necessidade como... De montar um plano funerário, porque era o futuro das funerárias. Hoje não existe funerária que se dando bem se não tiver um plano funerário. Certo. Então, a gente montou a SAF junto com a outra empresa funerária. Uhum. Então, nós temos 50% do plano SAF, que é o meu filho mais novo que está cuidando lá. E aí também, há 2 anos, a gente resolveu montar a Baranowski Casa Jardim e Baranowski Lagos. Então, assim, o nosso diferencial na Baranowski Casa Jardim são os lagos, a construção de lagos, que é uma paixão. É um jardim diferente que, né, acho que valoriza muito quem colocar um jardim na sua casa, né, além tudo que de bom que traz, né? Além disso tudo, valoriza o teu imóvel. Uhum. Então, a gente está trabalhando muito em cima disso, que é o nosso diferencial na Baranowski Casa Jardim. Então, a Baranowski Casa Jardim funciona na República Argentina, e a funerária na Avenida Brasil. Bem pertinho do cemitério São João Batista, né? É. Uhum. Floricultura 24 horas na Benjamin Constante. E o SAF funciona na Almirante Barroso, esquina com... ali esqueci o nome. Que rua aquela? Do hotel Bartolomeu de Guzmão. Bartolomeu de Guzmão. Isso. Funciona ali. Ótimo, então. Muito obrigada, Val, por você despender, o seu tempinho vir aqui com a gente. Agora já corre para buscar o neto, né? Uhum. Então pode deixar a tua mensagem final. E eu desejo sempre o maior sucesso do mundo para você, porque você merece. Obrigada, Rita. Para mim é um prazer estar aqui falando. Não sou tão especialista assim, mas o pouco que eu aprendi, e se alguém quiser conversar comigo, ou pedir alguma informação, ou trocar alguma experiência, eu estou à disposição. E sempre que você precisar conversar ou quiser que eu participe do seu programa, bacana, só me dar um alô. Bacana, tá? Val. Obrigada. Bacana. Um beijão, Val. Um bom dia a todos. Você também. Vamos lá, Márcio, de musiquinha? O que você quer, maromba, que está levantando aí? Ó? Mulheres Transamérica, cantora do dia. Olá, queridas ouvintes do Mulheres Transamérica. Eu, Ivanir Ferreira, sua guia musical neste programa, falo hoje um pouco sobre Ana Carolina. Ana Carolina Souza, popularmente conhecida como Ana Carolina, nasceu em Juiz de Fora em 9 de setembro de 1974. É uma cantora, compositora, empresária, arranjadora, produtora e instrumentista brasileira. O primeiro disco foi lançado em 1999 e desde então consagrou-se como uma das cantoras mais vendidas no país. Com os sucessivos álbuns lançados, Ana Carolina conta com inúmeras canções de sucesso, dentre as quais Quem de Nós Dois, Encostar na Tua, Uma Louca Tempestade, Rosas e Carvão. Em 28 de novembro de 2005, a partir do projeto promovido pela Casa de Espetáculos Tom Brasil, Ana Carolina e seu Jorge lançaram juntos um álbum, Ana e Jorge, ao vivo. Então, vamos aproveitar o que essa grande voz tem a nos oferecer? Até breve! Mulheres Transamérica. Você pode me ver do jeito que quiser. Eu não vou fazer esforço pra te contrariar. De tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar. Você pode me ver do jeito que quiser. Fazer esforço pra te contrariar. De tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar. Porque eu sou feita pro amor, da cabeça aos pés, e não faço outra coisa do que me doar. Se causei alguma dor, não foi por querer. Nunca tive a intenção de te machucar. Bacana, hein, gente? Ouvimos a cantora do dia, que é a Ana Carolina, né, com Rosas, conforme a nossa cantora residente chamou, né, a Ivanir Ferreira. E, Ivanir, aproveitando aqui, um beijão para você, Estamos sentindo sua falta aqui no estúdio, hein, menina? E agora nós vamos conversar com mais uma convidada super especial aqui com a gente, né? Que é a Simone Cury, que é a nossa possível colaboradora na área da língua inglesa. Essa entende, hein, gente? Essa daí eu ponho minha assinatura embaixo. Bom dia de novo, Simone. Tudo bem contigo, né? Muito obrigada por estar aqui. Muito, muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Realmente é uma minha primeira experiência numa rádio. Então, tá vendo? E tá gostando, né, Simone? Interessante, né? Então, já veio teu esposo, né? O Silvio Carlos Cury, esteve aqui com a gente no Histórias e Memórias, mas ele já tira de letra. Ele já tem um know-how, já. Tá certo, mas você já... Então, gente, a Simone... vai contar um pouquinho para a gente como é ser esposa de médico, né? E como você conciliou tomar conta de dois filhos com aulas de inglês em nível avançado, em cursos preparatórios também, né, Simone? Como é isso? Ser a esposa de médico, cuidar desses dois filhos e trabalhar nessa área que é bastante complicada. Olha, a questão de ser esposa de médico, a dificuldade ou não, eu acho que depende muito de onde você mora. Uhum. Eu acredito que se nós morássemos em uma metrópole, né, São Paulo, Rio, Curitiba, talvez houvesse realmente um problema, porque trânsito, distâncias, né? Então, aqui em Foz, realmente, ser esposa de médico, eu acho que não é muito diferente de ser esposa de qualquer outro profissional. Meu marido, por exemplo, sempre pôde estar presente nos momentos importantes, café da manhã, almoço, janta, sempre com a família. Se a paciente precisa dele em 10 minutos, ele pode estar no local até menos, né? Então, essa dificuldade não tivemos. A dificuldade, se eu posso dizer que é uma dificuldade, é ser acordada junto. Ah, é verdade. Porque muitas vezes telefone toca quando você está naquele na fase REM. REM, naquela fase tranquila, e você acorda junto e não consegue voltar a dormir, né? Uhum. Então, é essa dificuldade. Mas foi tranquilo conciliar o trabalho, porque a minha profissão permitiu sempre isso. Quando eu tive meus filhos, eu sempre trabalhei, sempre dei aulas, mesmo quando solteira. E quando os filhos vieram, eu optei por trabalhar meio período, de modo que eu pudesse ficar com eles, né, meio período. Então, e quando eles começaram o período escolar deles, aí foi mais tranquilo, porque eu trabalhava enquanto eles estavam no colégio. Colégio. Né? Então, eu podia levá-los, eu podia buscá-los. E, então, não houve, assim, uma dificuldade. Mas... me sinto feliz com a situação. Sempre foi muito tranquilo. Não tive, assim, dificuldades, não. Agora, fala um pouquinho do teu trabalho, né? Que é o inglês, essa língua. Eu sempre dei aulas de inglês, como eu já disse. E é uma coisa que eu gosto de fazer, sempre gostei, amo o meu trabalho. Agora estou numa outra fase, né? Um outro tipo de atendimento ao cliente, porque eu trabalho com aulas particulares, né? Eu sempre trabalhei em escolas de línguas. E atualmente, quer dizer, já tem uns 15 anos que eu trabalho por conta própria. Eu dou aulas para pequenos grupos, aulas individuais, principalmente, e atendo às necessidades de cada aluno, né? Tem pessoas que me procuram porque vão fazer um mestrado e precisam do conhecimento da interpretação de textos. Então, eu trabalho sempre voltando para a necessidade da pessoa. Da pessoa. E Simone, você trabalha... Como a pessoa chegar a você? Eu quero aprender inglês, mas eu não quero ir para uma escola de línguas. Eu quero... Tranquila, está sozinha, é no VIP, né? Foi justamente isso que me fez procurar esse estilo de aulas. Porque... Eu sempre trabalhei em escolas com grupos maiores. Na, uhum. na época em que eu comecei, havia até 26 pessoas, alunos numa sala de aula, né? Bastante. Então, para quem quer aprender uma língua, é impossível você aprender uma língua num grupo de 26 Sim. pessoas. E eu comecei a observar essas coisas, até que me dei... Na época, havia uma carência grande em Foz do Iguaçu de professores particulares, uhum. né, para a língua inglesa. Você tinha aqueles professores de apoio, certo. Alunos com dificuldades em determinadas matérias, mas alunos que queriam aprender com uma conversação, não havia na época. E eu comecei a pensar nisso e comecei, então, a trabalhar assim. Uhum. Grupos de 2, 3 no máximo, e depois... alunos individuais, uhum. né, onde a possibilidade de aprender uma língua é maior, certo. É mais rápido, uhum. né, e funciona bem. Você vai até a casa do aluno ou o aluno vem até a sua casa? Como funciona? Normalmente eles vêm até a minha casa. Uhum. Eu não tenho uma, eu tinha uma sala, uhum. né, há pouco tempo e de repente eu achei melhor trabalhar assim, na minha casa, uhum. ou eu posso ir, dependendo do caso, ir até a pessoa. Uhum. Já e Simone, deixa um contato para a gente, porque eu sei que agora você tem a, olha só, a mordomia de mulheres aqui, né? Você tira suas dúvidas de inglês com a nossa especialista Simone Cury aqui na Transamérica, né? Através do Mulheres Transamérica. Mas você tem um telefone de contato, né, Simone, que a pessoa vai estar entrando com você. Por favor, uhum. passa para a gente. É meu celular, né? 9902-8499. 9902-8499. 99. Então, isso. Tá aí, gente. Linha direta com para mim, né? Eu acho a melhor especialista da língua inglesa em Foz do Iguaçu. Muito obrigada, Rita. Não, mas obrigada. É. Quando a gente conhece, você tem que botar fé, né? Uhum. Se você não conhece, você fica meio caladinho. Então, tem a nossa assinatura embaixo. Aqui, a especialista agora... No Mulheres Transamérica. Mas Simone continua com a gente, porque agora nós vamos ouvir um pouquinho no Grande Mulheres, da história de hoje, falando um pouquinho do nome importante na história política, é claro, a lendária Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Mulheres Transamérica, grandes mulheres da história. Shall we on a bright cloud of music shall we fly? Shall we dance? Shall we then say good night and mean goodbye? Margaret Hilda Thatcher, a baronesa Thatcher, nasceu em 13 de outubro de 1925 em uma família de pequenos comerciantes. Boa parte de sua formação deu-se na pequena congregação metodista que sua família frequentava. Estudou em escola pública e ganhou uma bolsa para o curso de Química na Universidade de Oxford. Foi eleita presidente da Associação Conservadora de Oxford, onde iniciou sua vida política. Candidata pelo Partido Conservador de Dartford, sobressaiu-se pela clareza de seus discursos e conquistou eleitores. Na cidade de Dartford, conheceu também seu marido, Dennis Thatcher, em 1951, um empresário da indústria do petróleo. Tiveram 2 filhos gêmeos, Mark e Carol. Nos anos 1950, Margaret Thatcher especializou-se em direito tributário. Em 59, foi eleita para a Câmara dos Comuns. 2 anos depois, tornou-se secretária de Estado para Assuntos Sociais e, no início dos anos 70, foi nomeada ministra da Educação. Em 75, implementou um projeto de redução da intervenção do Estado na economia e cortou gastos sociais, seguindo um liberalismo estrito. Em 79, o Partido Conservador ganhou as eleições por ampla margem de votos. Margaret Thatcher tornou-se a primeira mulher a ser eleita primeira-ministra no Reino Unido e em toda a Europa. Em 82, Thatcher envolveu-se na Guerra das Malvinas, o que aumentou sua popularidade. Nesse ano foi reeleita por uma ampla margem de votos. Governou com pulso firme até 90, ganhando o apelido de Dama de Ferro por suas posturas inflexíveis. conseguiu bons indicadores econômicos com o controle da inflação e a valorização da moeda. Novamente reeleita em 87, porém com uma margem menor de vantagem, entrou em conflitos com seu próprio partido, renunciando em favor de John Major em 90. Em 8 de abril de 2013, a Dama de Ferro morreu após um derrame. Understanding that this kind of thing can happen, shall we dance? Shall we dance? Shall we dance? Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Então, Marcinha Marombado, você viu, Yáscara? A Marcinha, você pare de trazer, Yáscara, esses trem para essa Marcinha comer, porque vai ficando mais, ó, né? Olha, afogou aqui com os trem. Então, gente, vamos para aquele minutinho de reflexão com a participação de todo sábado que tem aqui no Mulheres da Associação Santa Rita de Cássia da Igreja Matriz São João Batista. Vamos lá, Marcinha? Informação Mulher. Mulheres Transamérica. Olá, mulheres da Transamérica, o nosso bom dia. Sou a Anitta Keio, sou operária da Oficina Santa Rita de Cássia e hoje estou aqui para fazer esse minuto tão sagrado que é o nosso minuto espiritual. Falando sobre Maria, cheia de graça, ela é o espelho de justiça para o qual devemos sempre olhar e nele ver as ricas qualidades da alma mariana que somos chamados a admirar e imitar. Maria é, antes de tudo, o nosso celeste exemplo de fé, esperança e caridade, de intenso amor a Deus e ao próximo, de certeza inabalável no socorro do Sagrado Coração de Jesus. Ela é o modelo que devemos seguir e obedecermos à vontade divina, a nosso respeito, nos mais variados momentos de nossa existência, quer nas horas felizes e animadoras, quer nas horas de contrariedade, que exige de nós maior confiança e coragem para superá-la. Pois, para Nossa Senhora que se devemos voltar, todos nós, esposas e mães, rogando que ela nos alcance o dom de imitá-la no desempenho do seu importante papel na família que Deus nos confiou. Nosso muito obrigada a todos os ouvintes, em especial à Rádio Transamérica. Dicas de saúde. Mulheres Transamérica. Bacana, obrigada, Anitta, né? Da Associação Santa Rita de Cássia. Todo sábado aqui com a gente no Mulheres Transamérica. E agora vamos com a participação mais do que especial de nossa psicanalista, a psicóloga Marta Damen Busanello. Olá, Mulheres Transamérica. Eu, a psicóloga Marta Damen Busanello, tenho para este programa uma informação muito importante sobre a felicidade. A felicidade se transformou em mercadoria embalada, selada e colocada à venda. Antes, era uma ideia filosófica, uma ânsia utópica, um desejo. A saber que alguma coisa sempre lhe estará faltando, mesmo que você ainda não tenha descoberto. Hoje, a felicidade é um simples produto vendido em livros de autoajuda, celebrado na realidade da televisão, prescrito por psiquiatras e atualizado no perfil do Facebook. A felicidade não é uma meta, porque ela não é um destino a se chegar. Felicidades são momentos que ocorrem ao longo de toda uma trajetória de vida. Quem correr atrás da felicidade, corre atrás de um vulto que não existe e que cada vez parecerá mais longe. Penso que o importante não é ser feliz, e sim sentir-se feliz quando os momentos de alegria acontecem. É capturar aquele instante fugaz, aproveitá-lo e constituir sua história de vida sempre prestando atenção neles. Todos se sentem obrigados a buscar a felicidade. O fato é que a felicidade que se cobiça não existe. O que existe são momentos de felicidade, muitas vezes tão fugazes e simples que nem nos damos conta deles. Felicidade é dar conta de lidar bem com a vida em todas as suas contingências. É reconhecimento, humildade e gratidão. Não existe felicidade plena. A vida não dispensa um incômodo. A vida é uma sequência de altos e baixos. Somos a única parte da natureza onde os conceitos de regularidade e constância não fazem muito sentido. Felicidade é meio que saber equilibrar entre opostos. Carregamos todas as possíveis contradições. Se queremos a plenitude, a vida nos revela o provisório. Não é felicidade entrar em coma alcoólica ou abarrotar o armário de coisas. Muito pode ser nada. Não é felicidade crer-se feliz, rico, bonito, inteligente. A arrogância protela as dores inevitáveis. Somos mortais. Envelheceremos, perderemos coisas, pessoas, empregos, amizades. Nosso mundo perdeu o sentido da felicidade. Fingimos não haver outro lado. Nos agarramos à ilusão da totalidade. Desistimos da vida dividida. Ignoramos a humildade. Perdemos a habilidade do contraditório. Somos orgulhosos. Felicidade é saber lidar com as limitações. A vida não é feita de coisas que carrego, guardo ou possuo. Dinheiro não alivia o fardo psicológico da vida. Nem tudo pode ser resolvido com poder e com o querer. Há um enfrentamento que é de outra ordem. Felicidade é elaborar o que foge ao nosso controle. É encarar a condição humana de ser apenas mais um. É dar conta de gostar de viver, apesar da realidade. É aceitar a finitude. É descobrir um jeito de se arranjar com ela. Sigmund Freud, em seu livro O Mal-Estar na Civilização, concorda comigo. Ele diz, aquilo que em seu sentido mais estrito é chamado de felicidade, surge antes da súbita satisfação de necessidades represadas em alto grau. E, segundo sua natureza, é possível apenas como fenômeno episódico. Isso ocorre, segundo ele, pelo fato de que uma situação de prazer nos fornece apenas uma sensação momentânea de bem-estar. E ele completa, somos feitos de tal modo que apenas podemos gozar intensamente o contraste e somente muito pouco o estado. Concordo inteiramente. O momento de felicidade é um contraste ao previsível. Muito bacana. Obrigada, doutora Marta Busanello. Sempre aqui com a gente no Mulheres, né? Transamérica. Então, se você tem alguma dúvida ou pergunta para a nossa especialista, aproveite, gente, essa oportunidade de que é única dessa linha direta, né? Fale conosco pelo WhatsApp 88282828, fanpage Transamérica Foz ou fixo 3028-2828. Aqui você tem várias especialistas. Então, mulheres, não percam o seu tempo, ok? Então, e agora? E agora, José, né? Mas e agora, Marcinha? Vamos de música? Vamos ouvir Garganta. Mulheres Transamérica. Desde você, meu combustível, meu horizonte, meu abrigo. E num momento mais sensível, quis ter você sempre comigo. Não vou deixar cair o nível, te transformando num castigo. Eu que pensei ser invencível, não me dei conta do perigo. Sei que fui fanática suicida, abri mão da própria vida. Fui refém e fui bandida por querer te amar demais. Quase entrei num beco sem saída, mas depois da despedida volto ao ponto de partida pra encontrar o amor. Não tenho mais alternativa, esqueça o que você me deve. Não quero mais ter recaída, melhor pensar que não me serve. Me machuquei, mas eu estou viva. Tudo que é seu vou devolver. Embora eu esteja prevenida, preciso parar de te ver. Sei que fui fanática suicida, abri mão da própria vida. Fui refém e fui bandida por querer te amar demais. Quase entrei num beco sem saída, mas depois da despedida volto ao ponto de partida pra encontrar o amor em paz. Pra encontrar o amor. Fiz de você meu combustível, meu horizonte, meu abrigo. E no momento mais sensível, quis ter você sempre comigo. Não vou deixar cair o nível, te transformando num castigo. Eu que pensei ser invencível, não me dei conta do perigo. Sei que fui fanática suicida, abri mão da própria vida. Refém e fui bandida por querer te amar demais. Quase entrei num beco sem saída, mas depois da despedida volto ao ponto de partida pra encontrar o amor. Sei que fui fanática suicida, abri mão da própria vida. Fui refém e fui bandida por querer te amar demais. Mas depois da despedida, volto ao ponto de partida pra encontrar o amor em paz. Pra encontrar o amor em paz. Pra encontrar o amor. Mulheres Transamérica. Bacana, hein? A gente acabou de ouvir da garganta da cantora a música Combustível, né, Marcinha? Então tá. Aproveitando aqui falando em cantora, Simone Cury, você tem uma preferência por uma cantora? Já deixa registrado aqui pra semana que vem a gente tá atendendo você. Ah, eu tenho. Eu gosto muito da Celine Dion. Aham! Se vocês descobrirem o nome, eu não me lembro agora, uma música que ela fez pro filho, se não me engano, é If I Could. É muito linda, música maravilhosa. Mas qualquer música cantada por ela é linda. Ah, então beleza, já vamos conversar com a Luciana aqui e já vamos estar fazendo um agrado para você para a semana que vem, né, Yáscara? Isso. Já vamos colocar a Celine Dion, que é toda obrigada. Uma paixão, né, Yáscara? Boa dica, né? Boa dica. Aqui sempre, as mulheres aqui são, né? São. Nossa, é a Marcinha no telefone. Então tá. Yáscara, você quer perguntar alguma coisa para Simone antes da gente dar um tchauzinho para ela? Simone, você sabe que o meu forte não é muito inglês, né? Mas, assim, eu acho que é muito importante você ter a pessoa certa para escolher, para te ensinar, né? Teve uma época só da minha vida que eu gostei realmente de inglês. Foi uma professora que me incentivou a aprender o inglês. Né? Então, depende muito da pessoa, né? É verdade. E você percebe isso no desenvolvimento dos teus alunos, essa empatia e essa você gostar realmente da língua para que a pessoa ame também a língua? Percebo. Existem aquelas pessoas que preferem ficar sozinhas. E quando elas encontram um profissional, né, que elas acham adequado para as necessidades dela, eu acho que a coisa funciona realmente. Eu tenho, inclusive, uma aluna que diz que quando vai para as minhas aulas, ela não vai só para aprender inglês, ela vai para uma sessão de, como é que ela disse? Relaxamento. Olha que bacana. Que maravilha. Ah, e olha, Simone, aqui já está a resposta para você. A Luciana já passou para nós aqui. A música que você quer ouvir é Come to Me. Come to me. Olha o meu inglês. Olha, eu me atrevi aqui com a professora. Eu não vou me arriscar. Sim, vamos arriscar, né? Ai, que bom. Da Simone, que bom. Vou ficar de ouvidos atentos. Simone, para falar contigo e com a minha filha, né, com a Samela, você sabe, o inglês trava. a língua vai para os cantos, vai para cima, vai para baixo, não, né? Ah, agora, se vocês é duas estiverem longe, eu e a Yáscara, olha, até cantamos em inglês, né, Yáscara? Isso é muito comum. Existem pessoas que, quando estão perto do professor, ficam ali preocupados com correção. E quando eles viajam, eles falam, eu consegui me comunicar com fulano, com cicrano. Eu falei, claro, você não tinha ninguém ali, né, para te corrigir. Isso, mas isso que importa, você se comunicar. É verdade. É verdade. Daí, Simone, gostou de participar? Como diz o meu amigo da rádio? Da rádio, dona da rádio. Gostou? Gostei muito. Achei muito interessante. E uma experiência legal. É única, obrigada, né, pelo convite. Sim, agora você vai estar com a gente, vai ter que estar respondendo, né, as perguntinhas aí que vão surgir, né, Yáscara? Com prazer. Com certeza. Uhum, vão exatamente surgir, inclusive nossas, né, Yáscara? A gente pergunta e fica bem quietinho. E aí dá uma folga para a Samela, né? A Samela diz, eu agradeço, Simone, né? Uma folga. Então, não, é gente, um prazer. Eu vou aproveitar já aqui e fazer um pedido bacana aqui, Simone, Yáscara, Marcinha e Samela. A PMI solicita, se você, que tem aquela alma humana bacana, se você puder ajudar com um quilinho de arroz ou um pacotinho de macarrão, será muito bem recebido. Leva, você mesmo, vai lá, faz uma visita na PMI, né, para a irmã Fátima, que elas são muito queridas, né, e você vê realmente como é que está a coisa. Então, pega um quilinho de arroz, claro, ou um pacotinho de macarrão, escolhe aí, e vai até a PMI, entrega lá para a irmã Fátima, pede para conversar com a irmã Fátima, né? Que a gente, cada um ajudando, né, Yáscara? O que que você acha? Certamente, nossa, aí precisa realmente. Um pouquinho de cada um, né, ajuda muito. Já ajuda bastante. E fazer uma visita, Simone, porque você entra a qualquer hora, porque eu estou sempre dando uma passadinha para ver, né? Uhum. Você entra lá, as crianças limpinhas, barrigudinhas, assim, de tanto comem bem, passam bem. Uhum. Então, aquelas salas todas limpinhas, tudo ordenado. Então, realmente funciona. A PMI é uma coisa organizada, as freiras são caprichosas, eu acho que vale a pena. É por isso que a gente tenta ajudar. Claro, né? Ajuda um pouquinho. Todo mundo fazendo um pouquinho. Então, passa lá, você mesmo, a gente já pede, né? Você mesmo leva, vai até a PMI, entrega para a irmã Fátima, né? Um quilinho de arroz ou um pacotinho de macarrão e você vai estar fazendo a tua parte, né? Agora eu vou pedir para a Yáscara se despedir, para a Simone se despedir e a Marcinha Maromba só dá tchau aqui com a boquinha fechada. Vamos lá, Yáscara? Então, eu não consegui hoje fazer a minha dica de bromélias, né? Mas não, eu prometo, não, eu vou deixar gravado aí para a semana que vem aí direitinho essa dica. Uhum. Mas eu agradeço muito estar participando. Cheguei um pouquinho atrasada, peguei só o final da entrevista da Val, mas foi muito boa, né? A Val é uma pessoa que eu admiro demais. Verdade. E muito religiosa também. Obrigada também, né, Simone, por tudo aí. Gostei muito de estar aqui presente com vocês, tá? Obrigada, Yáscara. Bom Simone, dia. Bom dia. Igualmente, foi um prazer estar aqui e acho interessante essa proposta de vocês. Contribuir com um pouquinho, né, de conhecimento para todos, eu acho que isso é sempre bom. Uhum. E sempre que precisarem, podem contar comigo. Tá vendo, obrigada, gente? Ó, tá aí, ó. Aí o tchauzinho da Márcia Maromba, é só um tchauzinho. Um tchauzinho da nossa produtora aqui, a Samela. Só um tchauzinho. E eu vou deixando o meu tchau para vocês, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. E vamos curtindo esse final de semana nessa cidade maravilhosa, que é Foz do Iguaçu. O que é, Marcinha, que você está aí me fazendo sinal? Ai, Jesus. Musiquinha, né? Nós vamos ficar garganta... Ah, tá. Agora vamos ficar com a garganta dela, não com a minha. Bye, bye, hein, gente. Até então. Mulheres Transamérica. Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha, tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha, tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Veio madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura pra te conquistar. Mas não sou meada, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar.